O Sebrae Paraná reforçou o atendimento nas salas do empreendedor e em seus escritórios em todo o estado para os empresários que precisam fazer a declaração anual de microempreendedor individual, que ganham até R$60 mil ao ano. A figura do microempreendedor individual foi criada em 2009 e reúne mais de 400 ocupações como pedreiro, cabeleireiro, mecânico, técnico de computador e artesão. O valor de contribuição mensal é de R$ 42,20, o que permite ao empreendedor ter até um funcionário, emitir nota fiscal, possuir alvará, participar de licitação pública e ter máquina de cartão de débito e crédito. De acordo com o consultor do Sebrae em Foz do Iguaçu, Edinardo Aguiar, a lei do microempreendedor foi criada para facilitar a administração e auxiliar o crescimento das pequenas empresas. Hoje são quase 500 atividades regulamentadas por decreto federal que podem se tornar microempreendedores individuais, que é o primeiro degrau, né, da cidadania empresarial, que é o que nós dizemos. É sempre importante a gente resgatar o porquê de se criar uma empresa com as, digamos, não com obrigações menores do que uma microempresa possui, mas diferenciadas. Todos sabemos o quanto custa manter uma microempresa aberta no Brasil hoje em dia. E nós sabemos também que muitas atividades que estavam formalizadas como micro, até mesmo atividades informais, não tinham condições de manter uma empresa aberta pelo valor que se paga, seja de honorários ou seja de impostos. Então, o governo federal criou essa figura do empreendedor individual que possibilitou que centenas de atividades, até então informais, muitas da construção civil, prestadora de serviços, pequenos comércios, que não tivessem um faturamento superior a R$60 mil anuais, que então poderiam se formalizar, se tornar uma empresa, como qualquer outra, ter o seu cartão do CNPJ, poder registrar um funcionário, poder comprar com nota, vender com nota, ter acesso a uma série de benefícios. Então, várias dessas pessoas passaram a aderir a essa modalidade de empresa e se formalizar. Em todo o Paraná, mais de 194 mil empresários formalizados devem fazer a declaração neste ano. O prazo termina no dia 30 de maio, mas o Sebrae orienta que o ideal é que a declaração seja feita até o dia 20 de fevereiro. Edinardo lembra ainda os quesitos para poder realizar a declaração e fala do aumento do efetivo para atender aos microempresários. Não só em Foz, logicamente, mas do país todo está sendo feita essa mobilização. E é sempre muito importante lembrar e aproveitar espaços como esse, eu lhe agradeço muito por isso, para sensibilizar os microempreendedores a fazerem a sua declaração anual simplificada. Eu até ia te perguntar, Edinardo, esse pessoal, ele é avisado, ele é convocado? Como é que vocês fazem esse trabalho? Porque a gente imagina assim, né, que como são pequenos, são microempreendedores, a gente imagina assim, que é salão de beleza, pequenas lanchonetes, né, pequenos estabelecimentos. Então, ainda não tem ali um contador que trabalha direto ali com ele, não tem aquelas, às vezes, muitas empresas familiares trabalham ali, a mãe, o pai, o filho e tal, e não tem, de repente, um cuidado, alguém cuidando especificamente disso. Vocês fazem esse trabalho? Sim, esse trabalho começa, inclusive, lá na formalização, quando ele abre a empresa. Quem não fizer a declaração ficará sujeito à multa mínima de R$ 50,00. A declaração também pode ser feita direto pela internet através do portal do empreendedor. O consultor do Sebrae também fala do aumento no número de microempreendedores que não realizam a declaração. Como muitas dessas atividades são o que nós chamamos domicílio tributário, ou seja, o endereço serve apenas para correspondência e regularização tributária, atividade realizada fora, um prestador de serviço qualquer, pintor, um eletricista, uma manicure, um jardineiro, atividade realizada fora, ele não tem um endereço fixo. Então o endereço é o da residência e é o endereço tributário. Muitas vezes muda, o telefone altera, a gente não consegue entrar em contato com ele novamente. E aí a gente precisa, de alguma forma, continuar divulgando e sensibilizando. A média de declarações que são feitas ano a ano, isso contando um histórico de 3 anos para cá, é de cerca de 50% a 60% apenas dos empreendedores que se regularizam dentro deste prazo. Os outros acabam fazendo isso durante o ano e muitas vezes percebendo que começam a ter algum tipo de dificuldade, como, por exemplo, tirar uma certidão negativa. No Oeste Paranaense, as orientações estão sendo encaminhadas para as salas do empreendedor dos municípios, que são apoiadas pelo Sebrae Paraná. A região conta com 28 salas do empreendedor nas 30 cidades que aderiram ao programa Cidade Empreendedora. Em Foz do Iguaçu, a sala é chamada de Casa do Empreendedor e fica na Avenida Brasil 526. Para saber os locais e horários em que haverá atendimento, basta ligar para o 0800 570 0800. Maurício Freire, para a CBN Foz.